ser feliz. Em tudo que quero ouvir, a sua estrela sempre brilhou. Em berço de ouro nasceu, nunca sofreu. Playboy, playboy, sou pobre, só tenho meu bem. Eu amo e adoro demais, a vida sempre me sorriu. Garota, você pode ter mil, mas deixa seu pai. Não leve meu bem, que é a minha razão. Por ela eu sinto que serei capaz de morrer. Por isso eu lhe peço pela última vez. Playboy, playboy, eu nada vou ter que perder. Pegue sua jaqueta ali, a sua moto é envenenada, vai embora daqui, e vai embora daqui. Eu lhe peço pela última vez. Playboy, playboy, eu nada vou ter que perder. Se um dia tiver que sofrer, pegue sua jaqueta ali, a sua nota envenenada, e vai embora daqui.

an alright to go to. Why don't you go where fashion sits? But now there is different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. But now there is dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the mix. But now there is. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the mix. But now there is. Paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Quem sabe eu vou te salvar. Ora, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor. Quem sabe um dia eu volto a te procurar. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim você me ter nas

taught me how to live again. Only you. Minha pessoa.

medo de dizer. Eu só penso em você.

ask you and make a living out of playing fool, or find myself a rock and roll band that needs a helping hand. Oh Maggie, I wished I'd never seen your face. You made a first class fool out of me, but I'm as blind as a fool can be. You stole my heart, but I loved you anyway. Meio dia e 18, ação do Rod Stewart para você ficar na boa. Chegando super, hiper atrasado, mas com certeza foi por uma causa nobre, uma causa boa. Beleza? Um beijo a você, ouvinte. Um ótimo início de tarde. A partir de agora, até as 14h, muita música bonita, nacionais e internacionais. Você esteve com o super musical da Multi para você curtir na boa. Muito mais emoção para você, Imagine Day, Rod Stewart, para você ficar feliz da vida, tá certo? Ligue e participe até as 14h com muita música bonita. Agora, meio-dia e 19. Ai, que bebê, que bebê, que delícia. Tem alguma pizza aí? Gatinha, quanto mais o tempo passa, você perde a graça e vai ficar sozinha. Você já ganhou da massa o troféu de a menina mais chatinha. Quem avisa amigo é, se quer ser respeitado, então desce daí. Desmancha essa cara e vai se divertir. Gatinha, quanto mais o tempo passa, você perde a graça e vai ficar sozinha. Você já ganhou da massa o troféu de a menina mais chatinha. Quem avisa amigo é, se quer ser respeitado, então desce daí. Quando tira foto, todo mundo ri, mas vem sim, Angelina Jolie. Bota a pista na cara, se liga no peito. Quando abre a boca, só fala bobagem, diz que acabou de chegar de viagem. De Paris, Espanha, Portugal, Berlim. E o nome dela, e o nome dela é Sissi. Se sentindo, se achando, se adorando, se amando. Ela se acha a última Coca-Cola do deserto, a bunda mais linda do pacote. Ela tá precisando de um malandro certo. E o nome dela, e o nome dela é Titi. Se sentindo, se achando, se adorando, se amando. Ela se acha a última Coca-Cola do deserto, a bunda mais linda do pacote de pé. Ela tá precisando de uma lâmina. Fala, gatinha. Gatinha, quanto mais o tempo passa, você pega a graça e vai viver sozinha. Você já ganhou da massa o troféu de amina mais chatinha. Quem avisa amigo é, se quer ser respeitado, então desce daí. Quando tira foto, todo mundo ri, faz bem sim, Angelina Jolie. Bota a pista na cara, se liga no peito. Quando abre a boca, só fala bobagem, diz que acabou de chegar de viagem. De Paris, Espanha, Portugal, Berlim. E o nome dela, e o nome dela é Sissi. Se sentindo, se achando, se adorando, se amando. Ela se acha a última Coca-Cola do deserto, a bunda mais linda do pacote de ferro. Ela tá precisando de uma lancha. E o nome dela? Se sentindo, se achando, se adorando, se amando. se acha a última Coca-Cola do deserto, a bunda mais linda do pagode velho. Ela tá precisando de uma lança. E o nome dela qual é? Sissia, sentindo, se achando, se adorando, se amando. Ela se acha a última Coca-Cola do deserto, a bunda mais linda do pagode velho. Ela tá precisando de uma lança. E o nome dela, meu povo? Informação, qualidade e muita emoção com Severo Magrini. Som de gente grande, meio-dia 26, Smith, né? Acho que só pra você ficar na boa nesse início de tarde hoje, né? Uma segunda-feira, 16 de maio de 2011, também curtimos Alexandre Pires, Sissi. Beleza, um beijoca no coração, Antônio, em São Miguel Paulista, União de Vila Nova, nos curtindo de montão. Beleza, um grande abraço ao Marcos Silva. O Marcos Silva pediu uma música aí de ressaca, né? Agora que tá com muita ressaca após a derrota do Corinthians ontem, né, Marcão? Tudo de bom pra você, mas com certeza teremos mais campeonatos, tá certo? O brasileiro começa esse mês, né? Então fica tranquilo aí, beleza? Um grande abraço a você, curta a tua ressaca de montão. Casa da Traíra, sem espinha, camarão, caldo de piranha, pescado, manjuba, curvina, porções de fritas, frios, rã e muito mais. Temos um cardápio variadíssimo e um ambiente super familiar e aconchegante, além de salão de jogos e TV por assinatura. Confira com a família e os amigos a mais famosa de Cumbica, Casa da Traíra sem espinha, aberto de terça a sexta a partir das 17 horas e aos sábados, domingos e feriados a partir das 11 da manhã. Rua Beto de Azambuja Zibas, número 100, Cumbica, Guarulhos, próximo à Igreja São Lázaro. Fone 2303-1587, 2303-1587. banca de jornais e revista, a favorita. Tudo em revistas, jornais, livros, DVDs originais e também fazemos encadernações. Venha conferir. Avenida Monteiro Lobato, número 6.444, em frente à panificadora Flor de Cumbica. Administração Everaldo e Dona Branca. Banca de jornais e revistas, a favorita. Todos os domingos você curte uma salada de sucessos, atuais e também das antigas. Além de emoção, bate-papo com ouvinte e muita energia positiva. Programa Severo Magrini, das 10 da manhã ao meio-dia. Só quem tá apaixonado dá um grito aí. Quem é a mulher mais linda desse universo? Quem é que não esconde nada e fala todos os versos? Quem é que de madrugada grita o seu nome e é seu amigo, amante, seu homem? Quem é? Quem é? Que faz mil loucuras pra te ter por perto. Quem é que quando está contigo fica inquieto? Quem é que em pensamento adivinha seus sonhos e quando te vê fica todo risonho? Quem é? Joga a mãozinha nesse lugar. Sou eu que te mando flores de amores e que quer você. Preciso de você comigo. Quero ser o seu amante, seu amor e seu amigo. Faz mil loucuras pra te ter por perto. Quem é que quando está contigo fica inquieto? Quem é que em pensamento adivinha seus sonhos e quando te vê fica todo risonho? Quem é? Sou eu que te mando flores, de amores e que quer você. Preciso de você comigo. Quero ser o seu amante, o seu amor e o seu amigo. Sou eu que te mando flores e falo de amores. Seu amante, seu amor, seu amigo. Seu amor, seu amante, seu amigo. Nós da Panificadora Suínco preparamos para você todos os dias gostosos pãezinhos que você nem imagina. E esperamos a sua visita a qualquer hora do dia. A Panificadora Suínco tem biscoitos, leites, doces, bolos. Ah, faça sua encomenda de bolos para festas. Estamos aqui esperando por você. Panificadora Suínco, Rua Alice de Bito Paiva, número 268, Cidade Suínco, Cumbica, Guarulhos. Fone 64-12-7042. As mãozinhas pra cima assim, quero ver. onde uma cigana levou minha mãe. Beleza, lindo demais. Daqui a pouquinho, Terine, pra você na Multi FM 87,5, a voz de Guarulhos no rádio. Agora tem a participação da minha amiguinha São Paulina Cida, do Flash Sinais. Alô, Cida, boa tarde. Boa tarde, Severo, tudo bom? Tudo na paz, graças a Deus, meu amor. Ah, que ótimo. Eu também tô muito feliz aí com a vitória do Santos e também quero parabenizar os corintianos, né? Porque realmente foi um jogaço mesmo, onde eu torci muito mesmo. Olha, parecia até que era o São Paulo que estava jogando. Sério? Não, com certeza. Foi muito bacana, foi um jogo bom mesmo, né? Parabenizar os santistas, né? Feliz da vida, né? Certo. E nós também contentes com a vitória deles, né? Com certeza. Tá certo. E comi bastante peixe, mas não ficamos entalados. Tá certo. Eu quero mandar um beijão pra todos os corintianos. Marcos Silva falou que tá de ressaca. Puxa, ele ligou aqui, Severo, eu vou sumir, porque já ligaram aí na rádio um monte de santista aí. Eu tô com uma ressaca danada. Não, mas isso passa. Meu irmão também, ontem quando o Santos marcou o primeiro gol, né? É. Aí depois marcou o Corinthians, eu liguei pro meu irmão, meu falou, ah, eu admitia perder pra qualquer time, menos pro Santos. Eu falei, nossa, calma, você não pode ficar assim. É, tem que ser esportista e reconhecer, né? É, com certeza. O Corinthians não jogou nada no primeiro tempo, rapaz. Como o time daquele chega à final, não jogou nada no primeiro tempo. É verdade. Mas tá valendo. Mas foi muito bom o jogo. Quero parabenizar os dois finalistas, né? Que foi os dois aí, né? Os dois times bons, né? Tá certo, né? E um beijão pra cada um. Tá certo. E falar pro Everaldo... Ah, não vou nem mandar resposta pro Everaldo. Quer dizer, ó, o que vale, Everaldo, aqui é tudo preto e branco, não é verdade? Isso. Mas ele falou que eu já iria trabalhar de faixa. De não faixa. Sei se ele vai querer trabalhar com a faixa do Santos, né? Tá Everaldo, um grande abraço pra você. Ontem, quando o Santos, quando acabou o jogo, a primeira pessoa que nós lembramos foi o Everaldo e o Marcos Silva, né? É. E o meu irmão, que logo já liguei pra ele pra encher o saco. Mas isso é brincadeira mesmo, um abraço pra todos vocês. O que vale é a nossa amizade, né, ô Severo? Com certeza, minha linda. Essa brincadeira, né, gostosa, saudável, é supimpa. É, futebol é bom vale pra isso. Com certeza, tirar um vale barato a pena. Legal. Uhum. Isso daí vale a pena, né? O que, às vezes, não é nada ficar todo mundo cara feia, bravo. Todo mundo brincou ontem, cada um deu a sua opinião. E o gostoso é após o jogo, tirar um barato, com certeza, né? Mas é incrível. Nós estávamos na casa da minha mãe. Quando terminou, faltava o quê? 2 minutinhos pra terminar o jogo. O Nivaldo falou assim, será que o Everaldo da manhã vai desfilar com a faixa do Santos? É, Everaldo, ele não tá aqui, mas eu tô fazendo a parte dele, ele mandou eu ligar. Olha só. Um abraço pra você, tá bom? Beleza pura esse dia. Mas, bom, Severo, eu quero te parabenizar pela notícia que eu fiquei sabendo, né? Rapaz, e hoje eu já chorei de montar. Eu choro com assisto a Era do Gelo, Rei Leão, assisto de romance. Eu também tô assim. Nossa. Ontem eu chorei com a matéria que passou na Record. Fiquei muito feliz. O cavalinho que foi queimado, né? Poxa vida. E ele tava se recuperando, né? Tudo queimadinho. E ontem ele morreu, ele não aguentou, né? Teve um câncer. Um animalzinho que estava sendo cuidado. Uhum. É, uma pessoa aí, uma pessoa muito maldosa, tacou fogo, né? Gasolina nesse animalzinho, um cavalinho. Uhum. E eles estavam tentando salvar ele. Nossa, até ele desfilou no 7 de setembro, eu né? Lembro. Foi aplaudido, você lembra? Lembro. Então, sim, ele morreu e eles estavam preparando. O que mais me deixou ontem triste, nós choramos aqui, eu e Nivaldo e a Daiane. É. Por quê? Eles estavam fazendo de tudo para salvar esse animal, estavam treinando ele, porque ele ia fazer ecoterapia com crianças especiais. Olha só. Então, assim, nossa, a gente ficou muito emocionado em ver a reportagem, né? E que judiação, né? Isso que é triste, né, Severo? É. Isso é muito triste. Do que o ser humano é capaz, né, Cida? Com certeza. Pensa bem, você pegar um animalzinho daquele na madrugada, porque tá vindo da balada, todo, e jogar gasolina, pensa bem. Tacar fogo, uma coisinha tão linda daquela, quer dizer, olha, ele ia fazer tanto bem pra tantas crianças agora, né? Com certeza. Né? Mas, enfim, né, que Deus conforte o coração dessa pessoa, porque ele vai precisar, né? Com certeza. Então, Severo, eu quero te parabenizar, posso dar a falar? Você deixou eu falar a notícia no ar. Tranquilo. Eu quero te parabenizar, eu quero que Deus abençoe você, a sua esposa e a sua filhinha, que tá chegando, vai chegar logo aí ao mundo, né? Pode crer. Que Deus traga aí com muita saúde, que é o que a gente pede, não é verdade? Nossa, me emocionei de montão, né? Eu tenho 3 filhos homens já, o mais novo tem 18 anos, e agora vem a menininha. Nossa, nossa, que bacana, hein? Olha, sonho antigo. Emoções, são muitas emoções. Pode eu crer. Senti, né? Isso aí também, quando eu tive o Clayton, né? Como eu tava te falando em off, com 19 anos eu fiquei numa sala de parto, né? Com uma cesárea muito complicada, eu tive pré-eclâmpsia, eu fiquei 8 dias na UTI, né? E depois de 7 anos eu arrisquei aí uma nova gravidez. Eu torcia muito para que, lógico, que viesse com saúde, né? Tá certo. Mas eu pedi a Deus todos os dias que viesse com saúde, mas que Deus me presenteasse como uma filha mulher, né? Tá certo. Que era o meu sonho. E ao contrário de todos vocês, que hoje em dia eu fiz o ultrassom e eu não quis saber. Poxa, falei pra a minha médica, falou assim: olha, mãe, eu já sei o que é, não vai querer. Eu falei: não, guarda só pra senhora. Pode crer. E eu fiquei sabendo só na hora que ela nasceu e foi uma emoção muito grande mesmo, né? É muita, muita emoção. É, a gente não sabe, a gente não consegue conter as lágrimas, né? É. E o Enivaldo, ele tava, deixa eu falar rapidinho, o Enivaldo tava no corredor assim aguardando a cesárea, né? Que ele não quis assistir, que ele não teve coragem. Aí logo em seguida veio a enfermeira com a Daiane enroladinha, né? Aí ele tava assim, aí no elevador, né, ele tinha descido pra comprar flores pra mim. Aí ele falou assim, que quando ele tava subindo, ele viu todo mundo, aí deixa eu ver, deixa eu ver. Aí ele também deu uma olhadinha assim, né, aí ele falou assim, peraí, essa filha, é minha filha? Ela falou, é, não, então cobre, cobre, não, leva ele embora, não deixa ninguém ficar olhando, não. Olha, só ele quis ver, né? Não, ele ficou com ciúmes do pessoal que estavam lá, né, os homens que tinham, as mulheres também tinham sido neném, né? Tá certo. Então ele já ficou com ciúmes da filha logo de início. Pode crer, gente. Mas olha, Severo, parabéns mesmo pra você, tá bom? Obrigado, minha linda. Deus abençoe você. Amém. Um beijão aí pra todos os ouvintes, tá bom? Beleza. Que Deus aí cubra sua filhinha, esse anjo que Deus tá enviando aí nessa terra, né? Tá certo. Esse mundo, com muita paz e muita alegria, tá bom? Pode crer, minha linda. Beijo grande pra você, pra toda a família. Valeu aí por estar sempre com a gente, beleza? Obrigado, Severo. E manda um beijão pra Cristina, tá bom? Tá valendo. Tá. Tchau, tchau. Tchau, Severo. Beleza, 2856-600, o telefone do sucesso, você liga e participa, tá bom? Feliz da vida, com certeza até as 14h, levando pra você o que há de melhor em músicas nacionais e internacionais. Tenho a perder, diz pra mim o que mais você quer da minha vida. Beleza, com certeza essa na íntegra, daqui a pouco vamos para mais uma participação. Alô, boa tarde. Alô, com quem eu falo? Daqui a pouquinho a gente conversa com o ouvinte, com certeza, né? Tem ouvinte que às vezes tem umas brincadeirinhas que não tem nada a ver, né? Mas tá valendo, beleza? Programação ao vivo é assim. Beijo grande a você, meu dia e 40 minutinhos. Ligue e participe na ponta da agulha, ou do laser, como queira. Tem o som do Johnny Rivers pra você ficar na boa, pra você ficar feliz da vida. Muito mais emoção para você, meio-dia e 41. Uma ótima tarde. Valeu pela sintonia, principalmente pela amizade. Baby, I need your loving. Baby, I need your loving. Although you're never near, your voice I often hear. Another day, another night, I long to hold you tight, 'cause I'm so lonely. Baby, I need your loving, to have all your loving. Baby, I need your loving, to have all your loving. Some say it's a sign of weakness, or a man of faith. And weak I'd rather be, if it means having you to keep. 'Cause lately I've been losing sleep. Baby, I need your loving. When you see me smile, you know things are just getting worse. Any smile you might see, baby, has all been rehearsed. Baby, I can't go on without you. This loneliness won't let me live without you. This emptiness inside me, baby, makes me feel half alive. Baby, I need your loving. Got to have all your loving. Baby, I Severo Magrini e as músicas que você gosta de ouvir. Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão. Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração. Por isso eu juro que eu deixaria tudo se você ficasse. Meus sonhos, meu passado, minha religião. Depois de tudo está fugindo dos meus braços, deixando o silêncio. Meio-dia e 42, feliz da vida, mesclando sucessos antigos e atuais para te deixar na boa, vou deixar você feliz da vida, fique mais feliz ainda, tá bom? Acabei de receber um e-mail aqui, supipa, um recadinho, do meu grande amigo Rony Rocks, um dos maiores DJs aí do país, também bastante respeitado mundo afora, tá bom, Rony? Um grande abraço a você. E o Rony manda um beijoca, tá em sintonia conosco em Fortaleza, no Ceará, cidade linda de viver, tá bom? Verão o ano inteiro e pessoas maravilhosas, sempre de bem com a vida. E fala o Rony, né, que tá gravando o programa, tá bom? Que você pode acessar a Sunset FM, radiosunset.net e curtir de montar a programação do Severo Magrini. Daqui a pouquinho mais detalhes, porque agora tem um campeão paulista, né, na ponta da linha aí, pra falar com a gente. Alô, Tião Matheus! Boa tarde, Severo Magrini. Bom demais falar contigo, meu irmão. Muito prazer que eu falo pra você. Deus te abençoe, que essa menina cresça saudável, bonita, inteligente e santista. Tá bom? Valeu, Tiãozinho. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Você sabe como é que se identifica um carro, como ele é bem velhinho? É. Um carro bem velho. Sabe? Se olhar pra ele, sabe que é velho? É. Quando tem adesivo, Corinthians campeão. É das antigas, né? Você vê que o carro é das antigas, né, Tião? É, se tiver um adesivo Corinthians campeão é porque o carro é velho. Tá certo. Tá bom? Tá valendo. Olha, eu tô feliz na vida e agora vamos aguardar a próxima quarta-feira. Certo. 11 Caldas no Pacaembu. Libertadores. Ali vai ser só pra cumprir tabela, porque o 11 Caldas já tá perdido, né? É, o Santos conseguiu um grande resultado lá na Colômbia, 1-0, né? Então, depende apenas do empate. E aí vai ganhar de novo, tá, e vai para semifinais, né? Aproveitar o momento do time, né? Os meninos estão jogando muita bola. Com certeza. Por isso que eu digo, quem quer ser feliz, torça pro Santos. Pode crer, Tiãozinho. Bom dia para todos. Essa risada foi gostosa, hein? Risada de campeão, hein? É lógico, com certeza. Grande abraço, Tiãozinho. Tchau. Só aumentou a ressaca do Marco Silva agora, hein? Mas tá valendo. Um abraço. Ligou pra mim hoje chorando aqui, ó. Até meu telefone ficou molhado de lágrimas. Beleza. Abraço, Tiãozinho. Tchau, tchau. Beleza, meio dia 46, tá faltando você, 2856600. Um grande abraço a você, ouvinte. Valeu pela sintonia, né? Você em casa, no trabalho, você no automóvel aí, né? Pelas ruas e avenidas da cidade. Um beijo grande a você. Valeu pelo carinho da sintonia. Tinha um cachorro, cachaça pro pato. Entrou no chuveiro de terra e sapato. Não queria papo. Foi lá no porão, pegou 3-8. Deu tiro na mão do próprio irmão. E quis te segurar. Eu consegui te desarmar. Foi pra rua de novo. Entrou no velório pulando a janela. Xingou de puto, apagou a vela. Cantou a viúva, mulher de favela. Deu um beijo nela. O bicho pegou, a polícia chegou. O couro levou, em cana entrou. E ela não te quer mais. Bem feito. Aquilo que era mulher. Que filé. Quando o amor nasceu, saía da cama. Muito mais emoção pra você, Zeca Pagodinho. Daqui a pouquinho, inteirinha pra você ficar na boa. Multi FM 87,5, a voz de Guarulhos no rádio. Beleza, beijo no coração todo o pessoal de Fortaleza. Daqui a pouquinho, super toque sobre a Sunset FM. A nossa programação está sendo retransmitida pela Sunset FM a partir de hoje, o que é uma felicidade imensa e eu fico feliz a vida com isso, beleza? Alô, boa tarde. Boa tarde, Magrini. Beleza pura, Everaldo. Como tranquilo. É que você está, meu irmão? É um pouquinho de cabeça quente, mas está tudo certo. Eu gostaria de falar para minha amiga Cida. E eu estou trabalhando de faixa, sim. Eu não falei para ela se era de campeão ou se era de vice. Tá certo. Eu quero parabenizar os santistas. Tá certo. Fora as brincadeiras, mas na realidade, o melhor time hoje mesmo, na realidade, é o Santos. Tá. Temos que tirar o chapéu para essas molecadas, né? Tá. Principalmente o Nilmar, que o cidadão é realmente fora de série. Tá. E agora torcer para eles, né, na Libertadores, porque somos brasileiros e temos mais é que torcer a favor. Essa é a realidade. Representando o nosso país. Não, né, tenha dúvida. Tá certo, mesmo. Brincadeiras à parte, mas o melhor foi mesmo o Santos. Parabéns para eles. Então, de parabéns realmente, eu estou de cabeça quente, mas é assim mesmo, faz parte. Faz parte, é lógico. E nós temos que levar assim na brincadeira, porque o futebol continua, a gente continua e a gente tem que fazer isso mesmo, brincar. Maravilha, e teremos outros campeonatos? Sem dúvida. E hoje eu vou levar para vocês a Multi FM, um pouquinho das mulheres. Opa! As mulheres são mais choronas, meu amigo Magrini, você acha? Eu acho que não, viu? Não, né? Muitos acreditam que as mulheres são mais sensíveis, certo, mais emotivas e, portanto, choram muito mais. Bebês, crianças, meninos e meninas choram a mesma coisa. O que acontece é a fase da puberdade nas moçolas, né? Certo. Nessa etapa, elas realmente ficam mais sensíveis e choram por qualquer motivo. Alguns especialistas acreditam que o problema é a prolactina. Trata-se de um hormônio presente no sangue, nas lágrimas, prevalecendo nas mulheres. Portanto, as mulheres não são chatas, não. Não é isso, não. E não choram por qualquer motivo. É apenas uma fase. Pense dessa forma e seja compreensível quando encontrar uma garota que está na puberdade. Beleza pura. Falou, meu amigo. Ótima explicação, valeu. Um abração a todos. Grande abraço, irmão. Tudo de bom para você, Veralda. Beleza pura, muito mais emoção para você. Veraldo sempre com curiosidades importantíssimas, enriquecendo a programação do Severo Magrini. Oh, você não acreditou. Beleza feliz da vida, de segunda a sexta, das 11 da manhã às 2 da tarde, levando para você muita música bonita. E o mais importante é a participação do ouvinte, viu? Você do outro lado do rádio, né? Tá na ponta da agulha do outro lado do rádio aqui do Daniel, tá certo? E é o seguinte, por falar em enriquecer a programação, a partir de amanhã, se Deus permitir, teremos aí a participação de Sara Lopes, na minha amiguinha Sara, né? Participando mais efetivamente da programação da Multi FM com as previsões astrológicas, tá certo? Para você que acredita em signos, né? No horóscopo, a partir de amanhã, com certeza, a Sarinha vai estar brilhantando a nossa programação, beleza? Tudo isso, trabalhando de montão, todo mundo junto, para deixar você ouvinte feliz da vida, para que a gente possa aí transmitir muita alegria, muita energia positiva, tá bom? Música bonita, para fazer por merecer essa grande amizade. Muito mais emoção agora, meio-dia e 50, vamos de som. E você do outro lado do rádio, um beijo grande a você, você é a razão de nossa felicidade. Um beijo grande, valeu pela sintonia, principalmente pela amizade. Para você ouvinte, beijos. Ei, você, do outro lado do rádio, escute esta canção que fala de um amor que talvez nunca tenha amado. A voz de um coração não cala. Você talvez não tenha escutado. São pequenas emoções, pequenas festas que acontecem no silêncio, às vezes em simples conversas. A vida, mesmo que às vezes sofrida, é tão curta e tão bonita pra não ser vivida. Como se fosse uma neblina no vento, mudando a forma de qualquer pensamento. Como uma estrela iluminando um desejo, pelo espaço no calor de um beijo. Como se alguém chegasse vindo do nada, ao som apaixonado de uma balada. Como se um grande amor viesse no raio e apagasse o que não se acende mais do outro lado do rádio. Oh, oh, oh. Você, do outro lado do rádio, escute esta canção que fala de um amor que talvez nunca tenha amado. A voz de um coração não cala. Você talvez não tenha escutado. São pequenas emoções, pequenas festas que acontecem no silêncio, às vezes em simples conversas. A vida, mesmo que às vezes sofrida, é tão curta e tão bonita pra não ser vivida. Como se fosse uma neblina no vento, mudando a forma de qualquer pensamento.

Imagine que neste exato momento acendemos uma lâmpada. Se for uma lâmpada comum, até o final desta mensagem, ela vai consumir quase o dobro de energia que uma lâmpada econômica e vai queimar 10 vezes mais rápido. Por isso a EDP Bandeirante investe no programa Boa Energia na Comunidade, que troca equipamentos ineficientes e divulga o uso econômico e seguro de energia elétrica. Mais informações acesse edpbandeirante.com.br. EDP Bandeirante, uma boa energia. Maquigráfica Solução em Embalagem. Cartão, papel, papelão ondulado. Ligue para nós. 11-2431-5555. 2431-5555. E-mail vieiraconto@macgráfica.com.br. Você vai se surpreender. Maquigráfica apoia a Associação Cultural e Comunitária Semente de Amor e Fé. Educação com qualidade, do berçário ao ensino médio, é no Educacional Maranata, do 0 aos 5 anos. Avenida João Veloso da Silva, número 1224, Cidade Jardim Cumbica, Rio São Paulo. Telefone 2303-1446. Colégio Estrela da Manhã, ensino fundamental e médio. Avenida João Veloso da Silva, 1024, Cidade Jardim Cumbica, Guarulhos, São Paulo. Telefone 2481-777. Com o sistema etapa de ensino. O Colégio Educacional Maranata e o Colégio Estrela da Manhã apoiam a Associação Comunitária Sementes de Amor e Fé. Conheça o primeiro trabalho gospel da cantora Jéssica Sena. CD Santo Deus. Eu quero emoção, fé, músicas do coração de Deus para o seu coração. Você não pode deixar de ter esse CD, que tem músicas e mensagens lindas e de muito bom gosto. Uma mensagem divina para a sua vida. Jéssica Sena. Adquira o CD na loja Videira Verdadeira, Rua Conde de Sarzedas, número 134, Liberdade, São Paulo. Ou pelo telefone 0 operadora 11 3101 7015 3101 7015. Acesse o site www.jessicacena.com.br. Faplaque Comunicação Visual. Placas, faixas, banners luminosos, todos de policarbonato e lonas, adesivos, vinil perfurado, impressão digital e letra caixa. Faplaque Comunicação Visual, Avenida Santana do Mandaú, número 326, Parque Alvorada. Telefone 2303-5636 e 7166-3095. Nextel ID, sem asterisco 115-806. Ou 7876-9683. E fale com Cláudio ou Fátima. Quem anuncia, vende mais. Faplaque apoia a Associação Cultural e Comunitária Semente de Amor e Fé. Aguaro segue. Serviços especializados de vigilância, portaria, recepção, segurança eletrônica e monitoramento 24 horas via satélite. Apoia a Associação Cultural e Comunitária Semente de Amor e Fé pela Rádio Multi FM. O telefone da Aguaro segue é 0800-77-1997. 0800-77-1997. Aguaro segue. A ZP Fashion traz o melhor da moda pra você. Tudo em moda feminina, masculina, infanto e juvenil, com a qualidade que você merece. São diversos produtos com preços especiais. Vá correndo a uma das lojas e aproveite e faça seu cartão ZP. E pague em até 10 vezes. Na estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, número 2001, no bairro de Bom Sucesso. Conheça nossas outras lojas em www.zpfashion.com.br. ZP Fashion, na moda com você. Quem tem GVT, a operadora de telefonia fixa com a melhor banda larga e os clientes mais satisfeitos do Brasil. A GVT oferece serviços inovadores com o melhor atendimento e os melhores preços. Banda larga de 5 mega a partir de R$ 49,90 por mês. Mude para a GVT e faça parte dos milhares de clientes mais satisfeitos do Brasil. Ligue 103-25. GVT, feliz é quem tem. Consulte os termos dos serviços no portal. A voz de Guarulhos. Alunos no rádio. No rádio.

it's gone from your eyes. I bet you realize. Eyes without a face. Eyes without a face. Eyes without a face. I know you can grace. Eyes without a face. Such a human waste. Eyes without a face. Beleza, por 1h21, Billy Idol das antigas, também Luan Santana. E começamos aí a sequência, né, com Brook Wings, som de gente grande, Mr. Mister, para você ficar na boa. Muito mais emoção aí, até as 2 da tarde. Beleza, pura, beijo grande a todo o pessoal da Sunset FM, um grande beijo no coração todo o pessoal de Fortaleza. Ronnie Hot, muito obrigado pela força, tá certo? Que Deus te abençoe de montão, hein, meu irmão? Você tem sido um grande amigo, tá bom? Não somente primo, né? Mas uma pessoa maravilhosa. Tá certo? Que Deus te abençoe. Continue com esse coração enorme aí, ajudando de montão, primão, tá? Um grande abraço a você. Dá um beijoca em toda a família. Beijoca a todos os conterrâneos de Fortaleza, no Ceará. Beleza pura, é o seguinte, o programa sendo retransmitido pela Sunset FM, tá certo? E o mais importante, de repente você perdeu a programação do Severo, puxa vida, perdi, tive que sair, acabei não curtindo a programação do Severo, fica tranquila, tá? A partir de hoje, você pode acessar a Sunset FM, o programa vai estar lá disponível para você curtir a hora que você quiser, tá valendo? De repente tem uma brincadeira, né? A participação do ouvinte, você quer ouvir novamente, quer ouvir mesmo até a tua participação, então basta entrar em contato com a Sunset FM. Entra no site, acessa bonitinho que vai curtir, beleza? Deixa eu procurar aqui, tá certo? O site da Sunset FM. Daqui a pouquinho eu mando pra você o site pra você ficar supim, pra curtir de montão. Vamos tentar falar com o ouvinte. Alô, boa tarde. Alô? Daqui a pouquinho a gente conversa com o ouvinte. Enquanto isso, tem o som da Paula Fernandes que eu havia prometido, né? Prometi agora e há pouco. Vamos curtir com o Roberto Carlos. Boa noite, Brasil! Boa noite, Roberto. Agora eu nem canto. Paulinho, prazer ter você. No meu coração pulsou. No dia que eu te vi, eu te amo, eu te adoro, meu amor. Depois meu viver floriu, porque para mim sorriu quem eu amo, quem adoro, meu amor. Sou terrível, é bom parar de desse jeito me provocar. Você não sabe de onde eu venho, o que eu sou e o que tenho. Eu sou terrível, vou lhe dizer, me ponho mesmo pra vereder. Garotinho da do lado, quando eu ando mesmo apressado, minha caranga é mais na quente. Eu sou terrível, eu sou terrível. Quanto tempo eu vivia procurar por você, meu bem, até lhe encontrar. Mas se você pensar me deixar, farei o impossível pra ficar. Tudo isso que você, meu bem, me dá. Tudo isso que você, meu bem, me dá. Tudo isso que você, meu bem, me dá. Tudo isso que você, meu bem, me dá. A paz do seu sorriso, meu sonho realiza. De beijo feliz na paz do seu sorriso, meu sonho realizo e te vejo feliz. E na ânsia mais louca, no céu da sua boca, no alto as estrelas me dizem, meu bem, que a vida é isso, que eu vivo por isso, que você me dá, me dá. Ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Se você demora mais um pouco, eu fico louca esperando por você. Digo que não me preocupa, procuro uma desculpa, mas que todo mundo vê que é ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Mas é ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. O que você tem? Conta pra mim. Não quero ver você, quero passar aqui embaixo. Não quero ver você, gente, assim. A felicidade até existe. Olha aqui, presta atenção. Essa é a nossa canção. Vou cantá-la seja onde for, para nunca esquecer o nosso amor, nosso amor. Veja bem, foi você a razão e o porquê nascer essa canção. Pois você é o amor que existe em mim. Você partiu e me deixou. Nunca mais você voltou pra me tirar. Essa nossa canção. 1h29, linda de viver. Eu acho que ao lado da Paulinha Fernandes, até o rei termina a base. É um super pupurri pra você ficar na boa. Linda demais. Daqui a pouquinho, muito mais. Não sai daí. Você só doa sangue para quem você conhece? Então nós vamos te apresentar umas pessoas. Oi, eu sou Marina, tenho 35 anos, sou costureira. Meu nome é Luísa, tenho 5 anos. Eu sou a Cláudia, sou dona de casa e tenho 2 filhos. Eu sou a Aparecida. Eu sou o Flávio. E eu sou a Luciana. Gente que você conhece, que você não conhece, todo mundo pode precisar de sangue. Doe vida, doe sangue sempre. Uma campanha do Ministério da Saúde. Beleza, 1h29, voltando ao vivo para você. Uma ótima tarde, ouvinte. Valeu pela sintonia. Beleza, meu. Ó, 1h32, é o som do Gary Newman, som das antigas pra você, bem dançante. Um beijo grande a você, ouvinte. Valeu pela sintonia. Vamos tentar mais uma vez com o ouvinte. Alô, boa tarde. Alô? Com quem eu falo? Com a Cida. Oi, Cida de Cumbica, tudo bem, minha linda? Tudo. Como é que tá a amiga Janete? Ela tá aqui. Você não vai falar, não, aquele negócio lá? Vou falar. Que a eu sua... tô bem, pra mim também, hein? Tá valendo. Ó, mas faz o seguinte, olha, aproveita, já faz aí você também, já. Ah, vai, não, deu vergonha. Tá valendo, Cida. É a Cida e a Janete. É. Eu vou dar um toque aqui no ar, tá bom? Tá. Com certeza, logo, logo, se Deus quiser, vai estar abrindo as portas de emprego aí pra vocês, tá bom, minha linda? Tá bom. Um beijo pra você, vou mandar uma música bem bonita pra você, tá? Ela quer a Mulher Maravilha. Ouviu? Mulher Maravilha? É. Tá valendo. Tchau. Um beijo, minha linda. Tchau, tchau. Boa sorte. Você também. Tchau, tchau. Beleza pura, é o som Celebration, né? Current Gang, som de gente grande com certeza. Por falar em celebração, quero mandar um beijo grande aí para Jéssica Miller, né? Ontem foi as semifinais aí de um super concurso, Drag Queen, tá valendo, Jéssica. Beijoca pra você, parabéns aí, tá? Boa sorte aí. Eu fiquei sabendo que você teve uma ótima performance, beleza? Foi pra semifinal, mas porque o Rony não tava disputando, hein? Rony Rocks também manja muito aí, tem uma performance supimpa, beleza? Um beijo, mona. Um grande abraço, parabéns, muita paz, muita saúde aí para essa turma maravilhosa. Aqui a programação é super democrática, tá certo? Preconceito nunca. Tá valendo? Um grande abraço, tenho um super respeito aí por esse pessoal. Eu acho que a gente deve julgar as pessoas, né? Pelo coração, pelas atitudes, pelo caráter, tá certo? Independente aí, tá? De clero, de cor, de religião, de opção, né, sexual. É importante estarmos sempre na santa paz de Deus, respeitando uns aos outros e curtindo muita paz, amor e música bonita. Beleza pura, e é o seguinte, olha, minha amiguinha Cida, né, de Cumbica, que ligou agora há pouco, e a sua amiga Janete, né, estão aí, né, por enquanto, temporariamente desempregadas. Elas fazem de tudo, auxiliam em cozinha, né, e estão aí à disposição, tá? Se tiver alguém, alguma empresa, né, ou alguma dona de casa aí, que precisar de uma empregada doméstica, precisar de alguém para auxiliar na cozinha aí, basta entrar em contato conosco aí que a gente dá um super toque, tá bom? As meninas com certeza são pessoas maravilhosas, de ótimo caráter, tá bom? Entra em contato aí com a gente para que você possa fazer uma entrevista, conhecer um pouco mais. A Cida e a Janete tá precisando de emprego, hein, gente? Se somos uma família, vamos ajudar uns aos outros, tá valendo? Vamos tentar de novo? Agora 1h36, boa tarde. Alô, boa tarde. Daqui a pouquinho a gente conversa com o ouvinte, porque agora tem uma na ponta da agulha com Linda de Viver e vai para o Rony Rocks da Sunset FM. Um beijoca a todo o pessoal da Drops FM também. Muita gente curtindo a programação do Severo, o que nos deixam felizes da vida. 1h37. Severo Magrini. E as músicas que você gosta de ouvir. Oh, Beleza, por 1h40, som de gente grande, porque é o Silly Green, pra você ficar na boa, especialmente para Ronnie Rocks. Beleza, pura, beijo grande a Luciene, né, que mora no Tabuão, mas trabalha em Ermelino, no Matarazzo, ligou, tá curtindo a gente. Lu, beijo grande pra você, um ótimo serviço, tá, tudo de bom, valeu mesmo pela participação, tá certo? Vamos curtir um Rindo à Toa, essa lindinha. Beleza, agora 1h41 e eu tô rindo à toa, né? Após três marmanjos, você pai de uma menininha. Fiquei sabendo hoje, é muita bênção, hein? Graças a Deus. Beijo grande a você, ouvinte, e eu quero compartilhar essa felicidade com você. Afinal, somos uma grande família. Multifm 87,5, a voz de Guarulhos no rádio. Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Tenho certeza que é o meu lugar. Tô numa boa, tô ficando esperto. Já não pergunto se isso tudo é certo. Use esse tempo pra recomeçar. Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói. Chorei, chorei, agora não choro mais. Toda mágoa que passei é motivo pra comemorar. Pois se não sofrer sozinho, não tinha razões pra cantar. Mas eu tô rindo à toa. Não que a vida seja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. E cantando assim parece que o tempo voa. Quanto mais triste, mais bonito soa. Eu agradeço por poder cantar. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, ia. Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Tenho certeza que é o meu lugar. Tô numa boa, tô ficando esperto. Já não pergunto se isso tudo é certo. E o tempo tendo pra recomeçar. Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói. Chorei, chorei, agora não choro mais. Toda mágoa que passei é motivo pra comemorar. Pois se não sofrer sozinho, eu tinha razões pra cantar. Mas eu tô rindo à toa. Não que a vida seja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. E cantando assim parece que o tempo voa. Quanto mais triste, mais bonito soa. Eu agradeço por poder cantar. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, flubo! Uma e 42, som de gente grande rindo à toa, fala mansa na Multifim 87,5, teu início de tarde ficando bem mais gostoso, beleza? Ligue e participe, 2856600. E as músicas que você gosta de ouvir. O seu horário de almoço ficou ainda mais gostoso com a companhia do Severo Magrini. Programa Salada Musical. De segunda a sexta, uma verdadeira salada de sucessos, alegria, informação e muita energia positiva. Salada Musical. Apresentação Severo Magrini. Beleza, pura, com certeza, diariamente contigo, hein? De segunda a sexta, das 11 da manhã às 2 da tarde, tá certo? Fazendo uma super salada musical pra você ficar na boa. E o mais importante, que é a tua participação, sábado e domingo, né? Das 10 da manhã ao meio-dia, tá certo? Conto sempre contigo, agradeço sempre a Deus por estar aqui fazendo muitas e muitas amizades. Beleza, mais uma vez, parabéns ao Santos, campeão paulista de 2011, hein? Olha, dois títulos consecutivos, 2010 e 2011, né? Então, um grande beijo no coração, bicampeão, né, paulista aí. Então, um grande abração ao pessoal do Santos, jogando muita bola, o Neymar, que vai ser papai também, né, o garotão aí. Que Deus possa dar sabedoria a esse garoto que joga muita bola, hein? Que consiga estar aí na humildade, que consiga ter humildade, né? Não se vislumbre aí, porque afinal o menino ganha muito dinheiro, né? E o dinheiro acaba apodrecendo as pessoas, infelizmente, né? Mas com certeza, se for muito bem auxiliado aí pelo pai, que é experiente, não vai ficar muito vaidoso não, beleza? Boa sorte ao Neymar, com certeza um dos maiores jogadores do mundo. Multi FM, boa tarde. Alô? Daqui a pouquinho a gente conversa com o ouvinte, beleza? Porque agora tem uma lindona, tá bom? Pra você curtir de montão essa musiquinha aqui, ó. A mais nova de Mike Mikael. Som de gente grande pra você, quando a saudade doer. Mike Mikael que vai estar sábado lá na Casa da Traíra Sem Espinha. E contamos com a sua presença. Daqui a pouquinho mais detalhe. 1h46. Quando a saudade doer, não vou dormir, eu vou ligar pra você. Vou insistir até você me atender. Quando a saudade doer, eu vou gritar pra você me socorrer, me salvar, pra sempre me proteger. Yeah, yeah, yeah, yeah. E depressa solidão se mandar de vez no meu coração, e não deixar de novo a nossa paixão esfriar entre eu e você. A saudade doer, eu vou sair e procurar por você. Por aí vou revirar toda a cidade até encontrar você e pedir pra não me enlouquecer, nem ver a cara dessa saudade. Quando a saudade doer, não vou dormir, eu vou ligar pra você, vou insistir até você me atender. Quando a saudade doer, eu vou gritar pra você me socorrer, me salvar, pra sempre me proteger. Ei, ei, ei, ei. Essa solidão te manda de vez no meu coração, e não deixa de novo a nossa paixão esfriar entre eu e você. Quando a saudade doer, eu vou sair e procurar por você. Por aí vou revirar toda a cidade até encontrar você e pedir pra não me enlouquecer, nem ver as garras dessa saudade. Quando a saudade doer, eu vou sair e procurar por você. Por aí vou revirar toda a cidade até encontrar você. Pra não me enlouquecer, nem ver a cara dessa saudade. Severo Magrini, saudade. Casa da Traíra, sem espinha. Camarão, caldo de piranha, pescado, manjuba, curvina, porções de fritas, frios, rã e muito mais. Temos um cardápio variadíssimo e um ambiente super familiar e aconchegante. Além de salão de jogos e TV por assinatura. Confira com a família e os amigos a mais famosa de Cumbica. Casa da Traíra, sem espinha. Aberto de terça a sexta, a partir das 17 horas. E aos sábados, domingos e feriados, a partir das 11 da manhã. Rua Bento de Azambuja Zibas, número 100, Cumbica, Guarulhos. Próximo à Igreja São Lázaro. Fone 2303-1587. 2303-1587. Beleza, voltando ao vivo para você mais uma vez, um super convite, hein? Para você que estiver a fim de conhecer, né? Todo o atendimento, os produtos e serviços da Casa da Traíra Sem Espinha, da Manão Teca, sábado. E sábado também, a partir das 15 horas ali, né? 16 horas, a partir das 15 horas, estaremos curtindo de montão com Mike Mikael, tá bom? Mike Mikael, um sonzinho ao vivo para você, além de músicas próprias, os meninos cantam de montão. Bruno e Marrone, tá certo? Eduardo Costa, Leonardo, enfim, muita música bonita, um repertório é supimpa, vale a pena você conferir, tá? Sábado, no próximo sábado, a partir das 15 horas. Pra não me enlouquecer, nem ver a cada festa saudade. Beleza, eu com certeza estarei por lá, feliz da vida, né? Com certeza, vai muita gente lá da CRW Plástica, o pessoal da Filtertech também. E o mais importante, né? A gente está querendo a presença dos ouvintes da Multi, hein? Para que a gente possa aí, né, se conhecer legal, bater um papo, trocar ideias, ouvir música bonita, tá beleza? Já está convidado o casal Andrade, né? Miguinha Cida, Erivaldo Andrade, tá certo? Um beijo grande a todos vocês, minha amiguinha Flora, né? O casal Batata, Sandrinha, tá certo, Sandrinha? É importante também levar o nosso grande amigo Bruno, né? O Bruno Mania, enfim. Estaremos sempre juntos, com certeza, afinal somos uma grande família, tá certo? Então, sábado, a partir das 15 horas, o super som aí com Mike e Mikael e a nossa presença lá curtindo de montão. Beijo grande a você, ouvinte. Valeu pela sintonia. E de pressa solidão, e manda de vez no meu coração, e não deixar de novo a nossa paixão desviar. Entre eu e você, quando a saudade doer, eu vou sair e procurar por você. Por aí vou desviar toda a cidade até encontrar você. E perdi pra não me enlouquecer, nem perdi a cara dessa saudade. Quando a saudade doer, eu vou sair e procurar por você. Por aí vou desviar toda a cidade até encontrar você. E perdi pra não me enlouquecer, nem perdi a cara dessa saudade. Informação, qualidade e muita emoção com Severo Magrini. Così, con

Severo Magrini e as músicas que você gosta de ouvir. Beleza, muito mais emoção pra vocês, som de gente grande com certeza. Cool the Gang, essa aí ó, das antigas, pra você matar a saudade. Horas e 6 minutinhos, de segunda a sexta, das 11 às 2 da tarde. Hoje, né, indo até um pouco mais tarde para compensar o atraso. Tá valendo, mas foi por uma boa causa. Tá valendo, uma causa super nobre. E é o seguinte, quero dar um super toque para você sobre utilidade pública, tá certo? Para você, se souber de alguma informação aí do paradeiro, tiver encontrado uma pasta azul contendo duas carteiras de trabalho, essa pasta pertence ao senhor Francinaldo Marques da Silva, tá certo? Por gentileza, esse lance de documentação é muito sério, é uma dor de cabeça enorme, tá? E o Francinaldo, tá? O Francinaldo Marques da Silva está disposto a te dar uma recompensa aí de R$50. Tá nas imediações de Cumbica aí, ele acabou perdendo uma pasta azul, contendo duas carteiras de trabalho, tá certo? E por qualquer informação, entra em contato pelo 19-019-8244-6393. Anotou direitinho? A operadora é 019-8244-6393. Fala com o Francinaldo, uma recompensa de R$50. Ou você pode entrar em contato com a rádio pelo 2856600. 2856600, uma pasta azul, contendo duas carteiras de trabalho.

das antigas pra você, Johnny Rivers, Do You Wanna Dance. Um beijo grande a você, ouvinte, valeu pela sintonia. Beleza pura, deixa eu te dar mais um toque, afinal é super importante, tá beleza? De repente você conseguiu encontrar uma pasta azul contendo duas carteiras de trabalho, né? Essa pasta pertence ao senhor Francinaldo Marques da Silva, tá beleza? Por favor, se você o encontrou, né? Ou tem alguma informação sobre o paradeiro dessa pasta, está em contato pelo 8244-6393. 8244-6393, o código é 19, tá? 019-8244-6303. Vai entrar em contato aí com a emissora Multis FM pelo 2856600, tá certo? O Francinaldo vai te dar uma recompensa de R$50, tá beleza? Um grande beijo no coração do seu ouvinte, valeu pela sintonia. Vamos de Eduardo Costa, mais uma vez um beijão para minha amiguinha Malu, daqui a pouco minha saideira pra você curtir, viu, Malu? Beijo grande, linda. Esse é o Eduardo Costa, Amores Imortais, da Multi FM 87,5, a voz de Guarulhos no rádio. Uma ótima tarde a você, valeu pela sintonia, principalmente pela amizade. Amores imortais, não é só na letra da canção, ou no feriado cheio de paixão que a gente assiste na TV. As suas digitais estão impregnadas no meu coração. Vai além da pele, tenho a sensação que em outras vidas eu amei você. Meu desejo fica reclamando, só me perguntando onde você está. Pensamento ainda te desenha, só você, mas ninguém sabe a senha. Quando vai me amar? Amanheceu e ainda não dormi. Olhei no espelho e vi você no meu. Até aqui, justo na hora em que eu ia te procurar. Pensamento ainda te desenha, só você, mas ninguém sabe a senha. Quando vai me amar? Amanhecer e ainda não dormir. Olhei no espelho e vi você no meu olhar. Foi Deus quem mandou você te procurar. Amanheceu e ainda não dormi. Olhei no espelho e vi você no meu olhar. Foi Deus quem mandou você até procurar. Beleza, eu vou ficando por aqui, feliz da vida, né? Por mais um programa Supimpa, tá valendo. Prometo voltar amanhã a partir das 11 horas da manhã para curtirmos juntos aí muita música bonita, sempre contando contigo, o teu toque, a tua participação, beleza? Um beijo grande a você, ouvinte, fique na santa paz de Deus, tá bom? Prometo voltar amanhã a partir das 11, e amanhã novidade, a partir de amanhã, com certeza, as previsões astrológicas com a minha amiguinha Sara Lopes, tá certo? Abrilhantando e enriquecendo a nossa programação, com certeza, para que a gente possa, né, fazer por merecer essa grande amizade, audiência, tá bom? A família Multi crescendo de montão. Beleza, 2 horas e 28 minutinhos. A minha saideira é Man to Walk Down Under. Vai especialmente para Malu, lindinha de viver. Tá bom? Tô devendo o som do Elvis amanhã, certeza, hein, Malu? Devendo música pra muita gente. Mas amanhã, com certeza, né? Atenderemos a todo mundo aí que nos curte, né? Nos prestigia. E a gente fica feliz a vida com isso. A Multi FM agradece de coração. Beleza? Tchau, tchau. Fiquem na santa paz de Deus. Beleza, conto contigo amanhã, hein? Beijo grande. Na sequência, vamos para o apoio cultural, depois uma seleção de músicas legais, tá bom? E a partir das 16 horas, JJ Neto, beleza? Um abração para o Jotinha, JJ Neto e convidados. Fiquem na santa paz de Deus. Vera Sorriso, lindinha, beijo grande, hein? 0 a 0, tá bom? Beijo pra você, tudo de bom. Fiquem na santa paz de Deus. Tchau, tchau. Yeah,